é rebola bonito, eu sei que cê gosta. Esquece o cara quietinho que finge que dança. Quando eu chego perto, as minas se acerram, me arranha, me abraça. Querem a pressão, levante a mão que eu chego na hora. Rebola bonita, eu sei que cê gosta. Esquece o cara gatinho que finge que dança. É outra pegada, pô! Central do Sertanejo. Passou boninha, mais 180. Meu motorzinho não aguenta alcançar. Ela é boa e adora provocar. Eu nunca vi tanta potência. Vem! 2.0, ela é completa e o airbag ela mandou colocar. Farol aceso é o que aparece, até uma Ferrari. Seu design ninguém para de olhar. Ela gira vindo Jaguar, vem com tudo na pista. Ela chega e conquista o primeiro lugar. Cuidado nessa curva, cê será muito do pó de rodar. No som nessa elevado, o pagode e a guaxa faz contagiar. Chega chegando com o gay, causando maior bafafá. Passou por mim a mais de 180. Eu, meu motorzinho não aguenta alcançar. Ela é boa e adora provocar. Eu nunca vi tanta potência. Passou por mim a mais de 180. Motorzinho não aguenta alcançar. Ela é boa e adora provocar. Eu nunca vi tanta potência. Chega pra cá, o cara do 180, Thiago Brava. Hugo Henrique, ela é 2.0 completassa, hein? Se liga aí. 2.0, ela é completa e o airbag ela mandou colocar. Opa, farol aceso é o que aparece, até uma Ferrari. Seu design ninguém para de olhar. É ligeira, feito um Jaguar, vem com tudo na pista. Ela chega e conquista o primeiro lugar. Cuidado nessa curva, se acelera muito, cê pode rodar. No som dessa viola, pagode e a rocha vai contagiar. Chega chegando com o Thiago Brava, causando o maior bafafá. Passou por mim a mais de 180. Meu motorzinho não aguenta alcançar. Ela é boa e adora provocar. Eu nunca vi tanta potência. Passou por mim a mais de 180. Meu motorzinho não aguenta alcançar. Ela é boa e adora provocar. Olha que potência, jovem. Meu parceiro Henrique, essa passou por mim a mais de 180. Livre, leve, desapegada. Central do Sertanejo, sucesso do Felipe Matheus, Ressaca. Conferimos antes Hugo Henrique 2.0 com a participação do Thiago Brava e Israel Novaes, outra pegada. Pausa rápida no nosso Central, daqui a pouco eu tô de volta com muito mais sucesso. Depois do intervalo, tem... Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Excelente quarta para você ligado comigo, curtindo o nosso Central do Sertanejo. Continuando a edição do nosso Central, tem o Grupo Tradição. Vamos quebrar tudo! Vai ser nossa.

vai pra igreja. Não mete mais a sua bronca, certeza da minha cara. Você não curte mais aquele cara inocente, já ficou pra trás. Quer virar santa? Vai pra igreja. Não mete mais a sua bronca, certeza da minha cara. Você não curte mais aquele cara inocente, já ficou pra trás. Quer virar santa? Vai pra igreja. Não mete mais a sua bronca, certeza da minha cara. Você não curte mais aquele cara inocente, já ficou pra trás. Já ficou pra trás. Dodô, faz o seguinte: quer virar santa? Vai pra igreja. Coisa linda, né? Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Sou moreno, malhado e dou muita assistência. E quando entro no combate eu não perco pra concorrência. Sou do MMA e vou te dar muita atenção. Quando entro no combate as mina pira na pressão. Agora vocês vão conhecer quem é o novo campeão. Wagner William, vem comigo. Arrocha, arrocha, arrocha. E vamos assim. Eu nunca fui do UFC, mas se eu te pego, você vai ver o meu batalhão. Você jamais vai esquecer. Eu vou te dominar, não tem como escapar. Eu vou estar por cima e o bicho vai pegar. Daí você vai ver quem é o campeão. Quando chego na balada, ninguém me botar no chão. Até Anderson Silva eu vou desafiar. Em matéria de chaveco, quero ver ele ganhar. Eu sou moreno, malhado e dou muita assistência. E quando entro no combate não perco pra concorrência. Eu sou do MMA e vou te dar muita atenção. Quando entro no combate as mina pira na pressão. Sou moreno, malhado e dou muita assistência. E quando entro no combate eu não perco pra concorrência. Eu sou do MMA e vou te dar muita atenção. E quando entro no combate as mina pira na pressão. Nunca fui do UFC, mas se eu te pego, você vai ver o meu batalhão. Você jamais vai esquecer. Eu vou te dominar, não tem como escapar. Eu vou estar por cima e o bicho vai pegar. Daí você vai ver quem é o campeão. Quando chego na balada, ninguém me bota no chão. Até Anderson Silva eu vou desafiar. E em matéria de chaveco, quero ver ele ganhar. Eu sou moreno, malhado e dou muita assistência. E quando entro no combate não perco pra concorrência. Sou do MMA e vou te dar muita atenção. Quando entro no combate as mina pira na pressão. Sou moreno, malhado e dou muita assistência. E quando entro no combate eu não perco pra concorrência. Sou do MMA e vou te dar muita atenção. Quando entro no combate as mina pira na pressão. Se liga na pressão, é mais ou menos assim. Eu sou moreno, malhado e dou muita assistência. Quando entro no combate eu não perco pra concorrência. Sou do MMA e vou te dar muita atenção. Quando entro no combate as mina pira na pressão. Moreno e malhado e dou muita assistência. Quando entro no combate eu não perco pra concorrência. Sou do MMA e vou te dar muita atenção. Quando entro no combate as mina pira na pressão. As mina pira, pira na pressão. Wagner William, MMA, na programação de hoje do nosso Central do Sertanejo com as melhores músicas pra você. Você confere aqui na sua rádio preferida. Ouvimos antes a música do Rodrigo Rios com a participação do Dodô do Grupo Pixote, Santinha, e também conferimos Peganejo com Thiago Brava, Toma Juízo. Intervalinho, daqui a pouco tem mais sucesso aqui pra você. Depois do intervalo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já estamos de volta com mais sucesso no seu Central do Sertanejo. Tem Zé Henrique e Gabriel, a dona do meu coração. Olhe nos meus olhos, tanto sentimento, tanto que sufoca. Dói aqui dentro. Juro, eu não pensava você ficar forte assim. Foi só uma noite e marcou demais pra mim. É que no meu corpo ainda tem seu cheiro e esse desejo que me toma inteiro. Eu queria tanto ter você aqui. Beijar sua boca e sentir de novo o sabor mais doce desse amor gostoso. Que só com você eu senti. Olha pra mim, você vai ver que todo meu amor é por você. E nada vai mudar a direção dessa louca paixão. Olha pra mim, você vai ver que todo meu amor é por você. E nada vai mudar a direção. Você já é a dona do meu coração. É que no meu corpo ainda tem seu cheiro e esse desejo que me toma inteiro. Eu queria tanto ter você aqui. Beija sua boca e sentir de novo o sabor mais doce desse amor gostoso. Que só com você eu senti. Gabi, olha pra mim, você vai ver. É por você. A direção dessa louca paixão. Vai. Olha pra mim, você vai ver. É por você. E nada vai mudar a direção. Você já é a dona do meu coração. Você já é a dona do meu coração. Você já é a dona do meu coração. Central do Sertanejo. Pra sempre, tão forte como se não fosse tudo que sei. Mas quando eu te esperava tanto, uma história me falou. Sofri muito e sonhei. Não sei se perdoou. Sem você eu olhei. Não sei se amo. Não consigo entender. Sobre sempre, quanto mais agora, história longa e nós dois pra sempre. Eu sei, não vou conseguir. Sertanejo. Eu tô pedindo pra você voltar pra mim. Eu tô pedindo, mas você não quer voltar. Tô doente, tô carente de paixão. Meu coração não quer ninguém no seu lugar. Eu tenho andado feito um barco à deriva. Eu não sei quando e nem onde vou parar. Eu peço amor e você me dá desprezo. Eu peço um beijo, mas você não quer me dar. Se eu te ligo, você nunca me atende. Deixa o recado, você não quer retornar. Meu coração tá feito cana na moenda. Tá precisando de emenda de tanto você pisar. Meu coração tá feito cana na moenda, tá precisando de emenda de tanto você pisar. Pisa de mansinho, pisa devagar, vem devagarinho pra não machucar. Esse coração que ainda é seu, meu coração não quer ninguém no seu lugar. Pisa de mansinho, pisa devagar, vem devagarinho pra não machucar. Esse coração que ainda é seu, meu coração não quer ninguém no seu lugar. Você nunca me atende. Deixa um recado, você não quer retornar. Meu coração tá feito cana na moenda. Tá precisando de emenda de tanto você pisar. Meu coração tá feito cana na moenda. Tá precisando de emenda de tanto você pisar. Pisa de mansinho, pisa devagar, vem devagarinho pra não machucar. Esse coração que ainda é seu, meu coração não quer ninguém no seu lugar. Pisa de mansinho, pisa devagar, vem devagarinho pra não machucar. Esse coração que ainda é seu, meu coração não quer ninguém no seu lugar. Pisa, pisa de mansinho, pisa, pisa devagar, vem devagarinho pra não machucar. Esse coração que ainda é seu, meu coração não quer ninguém no seu lugar. Pisa de mansinho, pisa devagar, vem devagarinho pra não machucar. Esse coração que ainda é seu, meu coração não quer ninguém no seu lugar. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Fiquei sabendo que os véio precisados são bonito, bem dotado, que se melhorar estraga. Pior que é. Que dão em cima de casada, de solteira, de égua, de cabeceira e nem precisa de Viagra. Epa! E pagador. Diz que as mocinhas dessa terra hospitaleira são muito trabalhadeiras, são prendadas de verdade, pior que é, que guardam tudo pra depois do casamento, dão de tudo em pensamento, mas não perde a virgindade. Epa! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. Chique no último. Fiquei sabendo que essa rapaziada tá bonita, tá sarada, que é pra não passar vergonha, York. Mas que depois da meia-noite madrugada vira tudo namorada, geme muito e morde a fronha. Epa! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi o pescador. E é verdade, é sim senhor, quem me contou, oh, oh, oh, oh, foi um pescador. Nunca perde a confiança, tá nadando no dinheiro, se carmou. Diz que é verdade, desmentir não adianta. As mulheres são tudo santo e os homens não são putanheiro. Epa! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. E é verdade, é sim senhor, quem me contou, oh, oh, oh, oh, foi um pescador. É sim senhor, batuta demais. Quem me contou foi um pescador. Pão demais da fome. E é verdade, é sim senhor. Quem me contou, oh, oh, oh, oh, foi um pescador. Pior que é. E é verdade, é sim senhor. Quem me contou foi um pescador. Chique no urso. E é verdade, é sim senhor. Quem me contou, oh, foi um pescador. Carmo. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Sabia pediu pra cantar, mas eu não quis cantar com o Sabia. Sabia não sabe cantar meu canto. Eu não canto canto desse Sabia. Sabia pediu pra cantar, mas eu não quis cantar com o Sabia. Sabia não sabe cantar meu canto. Eu não canto, canto desse sabiá. Eu passei a mão na minha viola, fiz um verso embolado para o sabiá. De que adianta cantar bonito se canta bonito e não sabe tocar? Sabiá cantou assim como eu canto, e depois voou só pra me mostrar. Que adianta tocar e cantar? Cê toca, cê canta e não sabe o ar. Sabia pediu pra cantar, mas eu não quis cantar com o sabiá. Sabiá não sabe cantar meu canto. Eu não canto, canto desse sabiá. Sabiá fez um ninho no galho do pau, fez do jeito que a chuva não vai derrubar. E mora tranquilo com a companheira, sem era nem ver ele pode voar. Também fiz um barraco em cima do morro, eu morro de inveja desse sabiá.